Delta 的工作量差不多，空中都有三个的信号位置。 Frequência do motor de Salvador, 1-10-0, décima 8. vamos lá para o nosso posição de 2 horas, 3.7 milhas, com destino para fazer sobrevoo na Cidade Baixa, da Papa Romeu, da Romeu Golfo, Romeu 44, aqui em pé. Há um braço adicional na sua posição de 1 hora, 7.5 milhas, Papa Romeu, isso até o Delta, fazer sobrevoo na Cidade Baixa, de São José, Romeu 44. Autoridade direta em Valência, em nome do pé, é posto 20 milhas da Praça de Salvador. E o Romeu Oscar, sim, esteja atento à praça na sua posição de 1 hora, 3.7 milhas, o corredor é o nome do pé, Romeu 44. Romeu Oscar, posição de pouso. Papapá Mike Golf Mike, na sua posição de 12 horas, 6.7 milhas, a 600 pés.